Isaías 31, verso 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os seus termos. Esta profecia é direcionada ao povo de Israel, porque Deus estava prometendo a restauração de Israel ao profeta Jeremias. Mas como o assunto hoje é nessa nossa nova dispensação, eu quero que vocês passem ao Novo Testamento e vamos ler nesse instante a carta do apóstolo São Pedro, primeira carta do apóstolo São Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Ouçam, porque eu vou ler mais um texto da Bíblia. O que levou Pedro, meus irmãos, a falar desta viva, desta nova e viva esperança em Jesus? Eu estou trazendo esta noite o texto e o contexto do tema deste congresso, quando o assunto hoje é uma esperança para o futuro. E falar em esperança hoje, nesse Brasil já tão decepcionado com tantas promessas não cumpridas, a coisa se complica. Mas por que Pedro fala aqui de uma viva esperança em Jesus? Nessa noite eu quero conversar com os senhores, conversar com você, telespectador, com você, minha senhora, família, jovem, que está aqui presente. Que esperança é essa que Pedro se referia? João, o outro evangelista, João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele traz uma visão estupenda desta visão. E é nessa referência de João que eu quero ler ainda esta noite, que eu quero trazer o texto e o tema da mensagem esta noite. Eu quero falar sobre o cântico da esperança, o novo cântico da esperança. Abram comigo em Apocalipse capítulo 5 e vamos ler o texto que nos ajudará a entender um pouco mais essa esperança que a Bíblia fala. Quero falar com você, católico, espírita, budista, shintoísta, ateu, kardecista, você que é adventista ou de qualquer igreja, você que crê em alguma coisa, crê num ser superior, mas que já não vê esperança de encontrá-lo. Você já andou atrás do Santo Daime, você andou atrás de terreiro, já deu dentada em galinhas pretas, já acendeu vela para urucubaca e patuá, figa, trevo de quatro folhas, você já andou atrás dos tranca-ruas, dos bomba-gira, você já andou atrás de tudo quanto é Deus, andou atrás de esoterismo, pirâmide, e não tem mais esperança em nada. É para você esta noite que Deus deseja falar. Toda vez que uma esperança retorna ao nosso coração, ela se traduz através de um cântico. Esse conjunto que saiu aqui de Guarulhos encantou a juventude pela sua irreverência, pelas suas músicas de deboche. E a juventude cantou junto com aquelas músicas, com as poesias mal criadas e irreverentes próprias da juventude. No entanto, pouco tempo depois, fatidicamente aqui tão próximo, vieram todos eles a morrer. Numa sociedade onde o sucesso dura tão pouco, onde as coisas acontecem numa velocidade incrível, eu sei que você deve estar preocupado, dizendo, mas esperança no que, pregador? Ouça, porque o que eu tenho a oferecer a você esta noite é algo que extrapola, que ultrapassa a capacidade e o entendimento do ser humano. Hoje eu não quero te oferecer uma esperança baseada em horóscopos, em cartas de tarô, em pedras de búzios ou leituras de mãos, não. Hoje não, você não pode se contentar com porcarias. Hoje eu quero oferecer a salvação de Deus, a esperança que o céu nos oferece. É possível que você esteja chorando, desesperada, minha senhora, meu senhor. Mas eu quero ler agora o capítulo 5, porque o próprio evangelista também chorou num certo momento. Qualquer um de nós poderíamos plantear se não houvesse uma esperança para o ser humano. Eu quero ler agora um momento em que o João, ele começa a chorar vendo o desespero, a desesperança do ser humano. E vamos ver como é o final desta visão que ele tem no capítulo 5 de Apocalipse. Nesta brecha profética que ele vê, ele começa a dizer: olha, eu vi, Apocalipse 5, eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar e de romper os selos? Olha o desespero do homem, meus amigos. E ninguém, ouçam, ninguém, aqui quando fala em ninguém, diz que não havia ninguém nessa terra, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aqui está dizendo que não tinha Papa, não tinha Maria, não tinha Pedro, não tinha Tiago, a Virgem não sei de Guadalupe, não tinha homem nenhum, santo nenhum, que pudesse abrir o livro da justiça, nem de olhar para ele. E olha o que João dizia: eu chorava muito, não tinha esperança. Quando um profeta de Deus começa a chorar, eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Ah, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviado por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos eles, tendo todos eles uma harpa e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povo, e nação. Brasil está aqui, Brasil está aqui, você está aqui, meu irmão. Para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. O número deles eram de milhões e milhões, milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia! Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há a dizerem ao que está sentado sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja louvado, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. Digam amém! Amém! Oh, aleluia! Glória! Se agarre na cadeira aí, aleluia! Se segure hoje. É bênção, é poder. O poder de Deus vai sacudir a sua vida. Você vai ser renovado hoje. Você vai ser batizado agora. Deus vai te restaurar. A esperança voltou. Sinta a unção de Deus. A esperança renasce. O cântico se entoa no coração e na boca de toda a multidão que aqui está. Sentem agora por alguns instantes. Se você conseguir aguentar ficar sentado, glória a Deus. Se Deus te tomar esta noite, deixe o Espírito tomar você. Sinta o poder de Deus na tua alma, na tua vida hoje. Aleluia! Louvado seja Deus. Que visão estupenda de João. Depois de começar a visão chorando, porque achava que não havia mais nenhuma esperança, ninguém for achado digno de abrir o livro. Esse é o livro fechado com sete selos, que estava à destra de Deus. É o livro da justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não se conduz de qualquer maneira. Deus é justo. A perfeição de Deus está na sua justiça. E olha lá, muita gente hoje não entende o que é o plano de Deus. Nós conversamos com intelectuais, nós conversamos com pessoas que se dizem ateus até um certo ponto. Basta o indivíduo ficar meio conhecido, começa a não aceitar soluções espirituais. Mas todos são unânimes. Ele diz: olha, eu acredito num Deus, num supremo arquiteto, no Criador disso tudo que existe. Sabemos que existe um Criador, senão nós não estaríamos aqui. Não existe criatura sem um Criador. Não existe arte sem ter um artista. Não existe um móvel sem ter um marceneiro. Não existe um prédio sem ter um engenheiro. Então, se nós estamos aqui, é porque existe um Deus Criador deste homem, destes céus e dessa terra. O problema é saber como chegar até Ele. O problema é saber qual é o caminho que eu uso, qual é o número do telefone de Deus, como é que eu faço para conversar com esse Criador. Aí as teorias começam a proliferar a terra. Alguns dizem que Deus abandonou o homem, a sua bel prazer. Aí existem os agnósticos, os gnósticos, existem os da ciência cristã, existem teorias tremendas da reencarnação e outras teorias. Mas a verdade é uma só: Deus deixou a sua constituição, Deus deixou um plano aqui na terra. E muita gente não entende. Se você é um pouquinho só inteligente, meu telespectador, se você entende um pouquinho só, tem um pouquinho de crânio na cabeça, entenda que você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa sinceramente conversar com Deus. Nós precisamos, por sabermos que vivemos tão pouco aqui, basta ter um pouquinho de massa cinzenta. Aliás, a Bíblia diz que o caminho do céu é tão fácil que até os loucos a encontram. Então pare um pouquinho para analisar. Que esperança nós temos hoje? Você diz que já tentou de tudo, está decepcionado com tudo. Na verdade, você se decepcionou com homens, você se decepciona com organizações humanas, você se decepciona com o pastor, com o padre, com a freira, com o evangelista, com o cantor, com o maestro, com o fulano, Bertrano. O homem pode te decepcionar, mas Deus não te decepciona nunca. E hoje Ele quer conversar com você. Deus deixou um plano aqui na terra, e vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse cântico da esperança. Houve um dia que lá no céu, conforme nós lemos hoje em Apocalipse 5, no céu se cantou o hino mais bonito. Eu estava apreciando aqui. Eu estava, desculpa a expressão, mas não é carnal. ainda que a interpretação pareça. Eu estava delirando aqui ao ver esse vocal bonito cantando. Eu estava aqui dando glórias ao meu Senhor. Na verdade, não é delírio, é gozo no espírito, não é? Mas eu estou usando a linguagem mais simples possível para o telespectador entender o que acontece conosco aqui. O que João apresenta e Pedro apresenta é esta realidade: que se não fosse Jesus, e muita gente ainda não aquilatou isso, se não fosse Jesus, não haveria salvação. Por favor, meu amigo, meu senhor, eu não estou aqui olhando sobre o aspecto bairrista, porque alguns dizem: não, eu não gosto de Jesus porque ele é judeu. Eu vou ter um Jesus brasileiro. Não tem um Jesus brasileiro. Aí você diz: não, eu prefiro ficar fazendo um ritual para a galinha preta aqui. Meu amigo, nós não estamos agora falando em cultura. Nós não estamos falando aqui em raízes. Nós estamos aqui falando em salvação. Se você quer salvação, esqueça a cor da tua pele, esqueça o limite do geográfico onde você mora, esqueça a tua posição intelectual, tua posição social. Te humilhe na presença de Deus, que hoje Ele quer um plano de salvação para você. Uma coisa você tem que se conceituar: o homem estava irremediavelmente condenado. Não havia salvação para o homem. Vamos ver como é que tudo começou, esse negócio do novo cântico. Vocês têm tempo para ouvir? Ou tem gente que vai ter que sair aí? Não creio que você vai sair, vai perder a bênção. Aleluia. Vamos colocar alguns pontos, algumas questões importantes. Primeiro, o homem estava irremediavelmente condenado para a eternidade no inferno sem volta, num abismo sem retorno. Quando é que esse cântico apareceu, pastor? Da onde é que tudo começou? Vamos então narrar a história desse novo cântico, o cântico da esperança. Toda essa história tem origem na queda do homem. Deus coloca um homem no paraíso para viver ao lado dele. Viu, senhores ecologistas e meio ambientalistas? Deus não colocou o homem no deserto. Deus não colocou o homem no lugar ruim. Deus colocou o homem num paraíso. O homem é que degradou o seu paraíso, está destruindo o seu meio ambiente. Mas Deus colocou o homem para viver com ele. E em todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Mas este mesmo homem comete o pecado e não entende ele que o pecado era um abismo tremendo entre Deus e o homem. Quando o homem pecou, o desejo de Deus, a paixão de Deus, o amor, a compaixão de Deus era tamanha que ele queria perdoar o homem. Mas quando ele quis perdoar o homem, a paixão de Deus era perdoar, mas quando ele quis perdoar o homem, o acusador chegou e disse: opa, pera lá, se o senhor perdoar esse homem, vai ter que me perdoar também. Ouçam, eu nem sei se Satanás queria o perdão, porque ele é o príncipe das trevas, e sei que talvez ele queria fazer isso para deturpar o plano de Deus mesmo. Portanto, pela justiça de Deus, Satanás dizia: olha o livro, se tu perdoares esse homem, terá que me perdoar também. Olha o livro da justiça. Estava à destra do Deus Pai. Esse acusador estava a todo instante dizendo: se tu perdoares o homem, terá que me perdoar também. O amor de Deus era tão grande, a compaixão de Deus era tamanha, que mesmo ele desejando recuperar e perdoar o homem, ele não poderia, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, e a perfeição de Deus se alicerça na sua justiça. A partir dali, quando o homem pecou, ele se tornou um aliado de Satanás. Todos os que morriam, o nome deles ia neste livro, e Satanás dizia: é meu. Bastaria cada pessoa que nascesse, quando saísse da sua fase da inocência, da sua infância, e chegasse ao momento de usar o seu próprio raciocínio, bastaria a pessoa cometer um delito, uma transgressão, uma palavra errada, e seria o suficiente para ter o seu nome escrito no livro e Satanás dizer: olha, esse aqui também é meu. A cada ano que nascia, mais pessoas iam sendo arroladas nesse livro, lacrado com sete selos. Nem Deus podia abrir, ninguém poderia abrir. Para resgatar esse livro e os nomes que estavam contidos nele, era preciso pagar o preço pelo resgate, comprar de volta o direito de ter esses nomes com ele. Quando o homem pecou, o plano de resgate por Deus ao homem foi restabelecido. O plano de resgate ao homem foi estabelecido por Deus. Foi traçado a lei para que pudesse o homem ter o seu pecado restituído, perdoado, o pecado perdoado. Alguém teria que morrer, derramar um sangue inocente em favor do homem. Senão, ele continuaria no livro ad perpetuum e estaria nas mãos de Satanás, o príncipe das trevas. Diante disso, cada ano que nascia alguém, o nome já era rolado no livro. Não havia alguém perfeito, capaz de poder morrer, porque todo aquele que fosse nascido de mulher, em pouco tempo, quando chegava a fase da consciência, cometia o pecado, porque o vírus do pecado estava impregnado na rebelião do homem contra Deus, quando ele comete o seu equívoco. Cada pessoa que morria, portanto, acabava indo para o mundo inferior, numa espécie de uma grande prisão, onde não poderia sair dali enquanto alguém não pagasse o resgate. Satanás, eu não diria que ele estava tranquilo, mas ele estava confiante nele. Senão ele não teria levado a terça parte dos anjos com ele num passado muito remoto. O resgate do homem então teria que custar o preço de um sangue inocente. Mas quem poderia trazer esse sangue inocente a não ser animais? Mas ora, por uma questão também de lei, o sangue de um animal era inferior, não era suficiente para perdoar o pecado do homem. Apenas podia cobrir, mas não perdoar. E segundo Levítico 17:11 e também repetido em Hebreus 9:22, a lei era esta: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E todos os anos, milhares de animais, bezerros, cordeiros, animais inocentes eram sacrificados, mas eram insuficientes para poder cobrir o resgate do homem. Alguém teria que pagar. Milhões de animais já haviam sido sacrificados, e Deus do céu já não estava suportando matança de tantos animais, porque o preço deles era insuficiente, não cobria o pecado do homem. Quem poderia ser? A cada ano que nascia alguém, as pessoas que nasciam iam para esse lugar chamado mundo inferior, e Satanás reinava, único, vitorioso, achando ele que todos aqueles que estavam ali seriam seus súditos. Teria que ser alguém sem pecado, perfeito, e teria que ser nascido de mulher. Eu creio que naquele momento, quando Satanás, despreocupado, pensava consigo mesmo: eu derrotei ele do seu trono lá no inferno, dizia: derrotei o primeiro Adão e de lá para cá derrotei todos, só me escaparam dois, mas vão ter que prestar conta comigo, que é Enoque e Elias, Moisés, que o corpo dele ninguém achou, mas eu vou, vai ter que prestar conta, não vão escapar. Satanás achava que tinha derrotado todos, ele estava despreocupado. Eu creio que nessa hora, depois de tantos animais, milhares de animais morrerem, Deus olha para a terra, não se agrada da morte de tantos cordeiros inocentes morrendo e ainda serem insuficientes para perdoar o pecado do homem. Naquela hora, quando o Pai olhava com tristeza para multidões e multidões indo para o vale da morte, Jesus chega ao seu lado e diz: Pai, eu descerei lá na terra. resgatarei, restituirei para ti homens de todas as raças, tribos e nações. Irei e trarei para ti. Aleluia. Entenda, meu amigo, que nós não estamos pregando uma utopia, nós não estamos pregando um mito, nós não estamos pregando apenas mais uma religião, nós estamos falando do próprio Deus que se encarna e há quase 2000 anos veio aqui à Terra. Ele tinha que ter nascido em algum lugar, poderia ser no Brasil, poderia ser na Índia, poderia ser no Japão. Deus não está olhando para as barreiras e as fronteiras raciais que nós vemos. Ele tinha que nascer num lugar e nascer no lugar mais pobre dessa Terra, para ele poder sentir o que é pobreza, saber o que é ter fome, o que é ter sede, o que é passar no ter fome. Jesus veio, ele era Deus e é Deus. Pare com o teu bairrismo, pare com as tuas filosofias. Eu estou falando hoje de Deus que veio resgatar a tua vida. Aleluia. E Deus então diz: vou preparar o caminho para você, meu filho, e manda João Batista, o maior profeta nascido dentre os homens. E na terra começa o João Batista anunciar: arrependei-vos, raça de víboras, geração de cobras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E todos os que se arrependiam, João Batista levava às margens do Rio Jordão e os batizava. Todos os dias esse homem anunciava uma mensagem dura. Tem gente que pensa que a mensagem para salvação é mensagem simples, fácil. Não, pode ser simples e fácil, mas Deus não admite o pecado. Arrependei-vos. Nesta noite Deus quer salvar a sua vida. Ou você leva uma vida de arrependimento ou não haverá salvação. Levante a sua mão e glorifiquem a Deus agora. Deus está aqui esta noite resgatando e restituindo homens de todas as raças, tribos e nações. Aqui não tem japonês, italiano, alemão, branco, preto, vermelho, rico, pobre, intelectual, analfabeto. Aqui tem pessoas que precisam ser resgatadas por Deus, e hoje Deus quer alcançar a sua vida. Todos os que se arrependiam, João Batista levava às margens do Rio Jordão e os batizava. Mas ele era claro: olha, eu vos batizo com água, mas eis que virá um após mim que não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia. E João Batista não parou de pregar. A mensagem dele não era nada fácil. Tem gente hoje, por exemplo, buscando evangelhozinhos humanísticos. Ora, direitos humanos, eu quero ser um gay, o que que tem? É direito humano. Só que vai levar você para o inferno, meu amigo. Te arrepende hoje, Deus quer te transformar. Não é o fato de você gostar de uma mulher que você vai se prostituir toda a vida. Deus estabeleceu leis aqui na terra, e na minha Bíblia está dito que é abominação perante Deus homem deitar-se com homem como se ela fosse mulher, ele fosse mulher. A Bíblia diz ainda que ficarão de fora os cães, as prostitutas e os efeminados. Arrependei-vos. Eu não posso trazer uma mensagenzinha aguinha com açúcar. Tem muita gente buscando uma mensagenzinha adocicada. Não faz mal, que é que tem? Não tem importância. Mas também não vai para o céu. Agora, se você quer ir para o céu, crie coragem, enfrente o caminho, entre pelo deserto, sai da frente, Satanás! Nós vamos, e Deus está levantando uma multidão. Levante a mão e glorifique a Deus! A Deus! A Deus! A Deus! Ora, quando Jesus nasce, Quando Jesus nasce, Satã nem fica preocupado. Sentado no trono, recebe a notícia dos mensageiros. Olha, Sua Alteza Satanás, lá na terra tem um aí que já nasceu de uma forma diferente, nasceu de uma virgem. Olha, mas nasceu num lugar tão pobre, será que é ele mesmo? Nasceu num lugar, nem no hotel, nem no hospital, nasceu num lugar onde os animais comiam capim, numa estrebaria. Mas dizem que ele é o segundo Adão. Se eu derrotei o primeiro, vou derrotar esse também, não estou nem preocupado, vou acabar com esse já já. Mande demônios, mande os meus espíritos imundos, mandem matar, usem os soldados, mande matar, manda o na cabeça, bota na cabeça do rei deles lá, que é para matar, para o Herodes mandar matar todas as crianças com menos de 2 anos, que eu vou acabar com esse negócio já. Vejam bem, senhores, o Satanás sabia que ele poderia derrotar Jesus, achava que poderia derrotar. As forças do mal tentam invalidar o plano divino. Então, Satanás começa a usar a primeira tática para invalidar, para neutralizar o plano divino. Primeiro, ele usa o plano da simples eliminação. Manda matar todas as crianças de menos de 2 anos. Só que quem estava ali não era um Zé Arigó da vida. Quem estava ali não era Allan Kardec. Quem estava ali não era João Tiago Takayama, Paulo VI, Paulo II, Bispo Macedo ou Davi Miranda, não. Quem estava ali era o Criador dos céus e da terra, era Deus. Imediatamente os anjos comunicam a ele, e Maria e José vão para o Egito e ficam 2 anos ali, até passar aquele Herodes. Não consegue. E o diabo não consegue destruir, mas ele estava meio até, eu não digo tranquilizado, mas achava ele que iria derrotar esse. Tinha derrotado todos até ali. O mais difícil era o Adão e conseguiu derrotá-lo. Haveria de derrotar, derrotou todos, haveria de derrotar esse também. Não conseguiu acabar invalidar o plano divino pela simples eliminação. Mas agora ele sabia que durante aquele menino, quando começasse a crescer, chegasse na sua idade dos 10, 11, 12 anos, quando falasse o primeiro palavrão, a primeira palavra torpe, a primeira murmuração, a primeira coisa errada que contrariasse Deus, pronto, já teria cometido o pecado. E porque afinal de contas, para guerrear em jogo de igualdade, ele teria que vir como homem, ele era nascido de mulher. É por isso que a Bíblia utiliza muito essa expressão, porque Jesus venceu como homem. Por isso que a Bíblia diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se achava perdido. E aí, como ele sabia que Jesus ali estava na condição de um simples mortal, bastaria fazê-lo pecar uma vezinha só, o inferno se mobiliza. 3 anos, Jesus volta para Nazaré, era filho de um carpinteiro. 4 anos, começa a brincar com os meninos, os rapazinhos da região, ainda era inocente. 5 anos, não pecou ainda. 6 anos, as notícias vinham lá para o inferno. Olha, aquele menino lá, 6 anos ainda não pecou. Mas até 6 anos muita gente não peca mesmo. 7 anos, não pecou. 8 anos, não pecou. Olha, esse é bom, hein? Durou 8 anos, mas logo, logo vai cair. Eu vou acabar com ele. 9 anos, não pecou. 10 anos, não pecou. 12 anos, Jesus sai pela primeira vez de Nazaré e vai visitar Jerusalém. Houve o desencontro, os pais ralham com ele, perderam ele, tiveram que voltar para a terra de Nazaré, voltar de novo para Jerusalém, encontrar a mãe, deu de dentro para dar um puxão de orelha. Meu filho, você é menino, como é que faz uma coisa dessa? Deixa a gente triste, sempre preocupado. O menino podia dizer: ah, mãe, para de me perturbar, mãe, estou aqui no meio dos doutores. O menino podia engrossar o caldo com a mãe. E ele diz: olha, mulher, estou aqui para fazer os negócios do meu pai. Não pecou. Nenhuma criança chega à idade dos 13 anos sem cometer um equívoco, uma falha. 13 anos, não pecou. 14 anos, 15 anos, não pecou. 16 anos, Satanás disse: olha, esse é dos bons, hein? Até os 16 anos. Me lembra aí no registro histórico se teve algum que não pecou até os 16. Moisés, eu não me lembro quando que ele pecou a primeira vez. Veja lá o Elias, veja lá o Jeremias, eu não sei. Mas esse está durando muito. 17 anos, não pecou. 18 anos, não tem nenhum que com 18 anos tivesse cometido uma falha. Ele não pecou até agora. Mande mais demônio, mande mais espíritos imundos, mande todos os demônios do inferno tentá-lo. Vamos fazer ele pecar, pecar, pecar. E o Satanás manda todo o seu exército atrás de Jesus para fazê-lo pecar. Imagine que a cada lugar demônios estavam ali tentando fazer Jesus pecar. Jesus era um simples filho de carpinteiro. Nazaré era o lugar mais cheio de demônio, porque os infernos estava ali querendo fazer Jesus errar. 19 anos, não pecou. 20 anos, não pecou. 21 anos, não pecou. 22 anos, não pecou. 23 anos, não pecou. 24 anos, não pecou. 25 anos, não pecou. 26 anos. Satanás agora começa a ficar meio preocupado. Mande mais demônio para lá, tem que pecar. 28 anos, seu Satanás, não pecou. Mande mais demônio. 29 anos, não pecou. Meu Deus, não tem mais jeito. 30 anos, mande mais demônio. Seu Satanás, não tem mais ninguém para mandar. Só sobrou o senhor aqui no inferno. Vou eu mesmo. Eu vou lá, eu mesmo. Vamos tentar ele. 30 anos, não pecou. 'Satanás havia tentado invalidar o plano divino pela força da simples eliminação. Depois usa a força da argumentação. Não conseguiu. Agora não tem mais jeito. Eu vou tentar um acordo com o homem. Esse aí é tremendo. Ninguém aguentou até os 30 anos. Vou fazer um acordo com ele. Vou tentar mais uns argumentos. Ih, Jesus, você é bom mesmo, hein? Então, para que 14 dias de jejum? Jesus sentiu a necessidade de jejuar, porque agora o próprio inferno, Satanás viria tentá-lo, e ele sabia que ele estava em forma corpórea, era divino, mas era humano também. E Jesus então vai jejuar, e é nessa hora que Satanás vai tentá-lo. Vamos fazer uma coisa, Jesus, tu és bom. Vamos mesmo. Tu é tão poderoso. Está tão forte, olha, tremendo, 30 anos não é ruim. Você é tão poderoso que se o senhor atirar, jogar daqui nesse precipício lá para baixo, os anjos vão segurar você. Parabéns, faça isso, quero ver, Jesus. Jesus vai te vai que Satanás não tentarás o Senhor teu Deus. Vai te embora. Mas Jesus é tremendo. Vamos fazer o seguinte, Jesus. Você está com fome? Já pensou um X salada do McDonald's? Ah, Jesus, tu és tão poderoso que tu pode pegar essas pedras aqui e transformar em pão. Faça isso. Tu deve estar com uma fome agora. Já pensou um pãozinho feitinho agora, recheado, quentinho? Transforma essas pedras em pão, Jesus. Sem vergonha. Mas está escrito também, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Bom, Jesus, vamos parar de... Vamos parar mesmo, olha. Já vi que com você a coisa é tremenda. Vamos fazer um acordo, pronto. O senhor sabe que o que te espera, olha. Você sabe o que é que está te esperando. Esse povo que você quer salvar vai matar, te matar. Você vai ver só o que eles vão fazer. Esse povo aí não presta não, eles mesmo vão te matar. Não só é eles que vão te matar. Vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos fazer um acordo. Vou acabar com esse negócio agora mesmo. Faz o seguinte, Você sabe que isso aqui, tudo isso aqui, ó, o teu pai me deu. E eu dou para quem eu quero. Eu creio que naquela hora Satanás mostrou todos os impérios. O grande império dos medos, dos persas, o grande poderio dos faraós do Egito, o grande poder econômico dos Estados Unidos, a grande Rússia, a União Soviética, que hoje já está esparcelada. Satanás mostrou todos os poderes do mundo e disse: você sabe que tudo isso aí é meu. Eu dou para quem eu quero. Está no livro, ninguém pode mexer. Mas eu gostei tanto de você, Jesus, que você é dos bons, que eu vou fazer o seguinte: eu vou governar junto com você, meio a meio, para acabar com a conversa. Só faz uma coisinha, só nós acabamos com isso tudo agora mesmo. Dobra o joelho para mim aí. Se prostre perante mim, só um pouquinho, só. E me aceite. Que pronto, está tudo acabado e nós vamos dividir. Aleluia. Satanás olha para eles, mas também está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e prostrarás, Satanás. Aleluia. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Você é parte deste plano. Você é parte deste plano. Jesus te viu naquele dia. Jesus te enxergou naquele dia. É você mesmo aí que está toda cheia de problema. Você mesmo que está chorando, cheio de luta, dificuldade. Deus te viu naquele dia e não se curvou diante do Satanás. Satanás, percebendo que não tinha acordo, Jesus sabia o que esperava. Jesus agora, naqueles momentos, sabendo que não tinha jeito, que agora era na força, todo o inferno estaria voltado contra ele. Jesus sozinho, em forma humana, o mesmo corpo que você tem, Jesus agora estava no mesmo corpo, só que sem pecado. Ele agora começa a enfrentar Satanás, sem poder receber a interferência de Deus, nem dos anjos, nem dos querafins, nem do serafim, nem do arcanjo. Ninguém podia interceder por Jesus. Ele teria que enfrentar todo o inferno, os homens e a terra sozinho. Satanás tentou por 3 anos usar de toda astúcia, toda argumentação. Usou soldados, usou líderes religiosos, usou tudo que pôde, até discípulos, ao ponto de um dia Jesus ter que dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas agora era guerra frente a frente. Satanás colocava doença, Jesus curava o doente. Satanás colocava cegueira, Jesus cuspia no chão e limpava a cegueira. Vai, sai da frente, Satanás. Eu vou limpando tudo. Satanás colocava leproso, ele curava 10 leprosos de uma vez só. Satanás colocava paralisia, ele levantava paralítico de 38 anos. Esse é o Jesus que eu estou pregando aqui esta noite. Levante a mão, glorifique a Deus. É noite de poder, é noite de gozo, é noite de alegria, é noite de unção, é noite de poder. Poder. Trinta e um anos, não pecou. Agora era o próprio Satanás. 32 anos, Satanás não pecou. 33 anos, não pecou. Satanás, não tem jeito. Com isso aí temos que mudar a tática. Não deu pela força da eliminação. Tentamos matá-lo, não deu. Agora não adianta matar ele. Agora se matar, piora. Vamos tentar usar de tudo. Tentou pela força dos argumentos, não conseguiu. Tentou pelo acordo, não conseguiu. O que é que vamos fazer agora? Satanás reuniu o seu departamento de marketing lá do inferno. O que é que vamos fazer? Vamos tocar. Ele está em forma de homem. Ele sente dores. Vamos tocar. Vamos tentar pela dor. Porque se ele der uma murmuradazinha, se der uma murmuraçãozinha, acabou. Vamos usar a força da dor. Ninguém resiste à força da dor. Inferno todo está convocado para fazer esse homem pecar. E realmente começa um momento terrível, trágico, de dores, E Satanás tenta de tudo, meus amigos, de todos os lados. A coisa era tão forte que Jesus tinha que muitas vezes sair da Palestina, ir para Galiléia, ir para outros lugares, mas tudo estava dentro do plano de Deus. Deus no céu não podia interferir. Eu creio que os anjos, querubins, serafins diziam: Deus, quer que a gente desce lá, acabamos com essa raça toda de sem vergonha. Não, meu filho tem que vencer sozinho. Para perdoar o pecado dos homens, tem que ser um cordeiro imaculado e sem pecado. Alguém inocente tem que morrer. Isso me faz retroceder. Quando João Batista pregava, todo mundo que se arrependia, ele dizia: arrependei-vos, e levava no Rio Jordão para batizar. Um dia João Batista estava batizando os arrependidinhos ílios, né? Todo em fila. E quando ele estava batizando, Jesus, antes de iniciar o ministério, antes de ir para aquele jejum onde Satanás tentou um acordo, ele chega até João. Quando João estava batizando, começa a ver aquela figura. Ele pregou muitos dias: olha, eis que virá um após mim que não sou digno de desatar as alpargatas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Arrependei-vos. Está arrependido? Eu estou, irmão João Batista. Então vou te batizar, hein? Raça de víbora, cuida da tua vida, rapaz. Sim, senhor, irmão João. Aí outro. Outro, cada um que se arrependia, levava no Rio Jordão. De repente, é isso que ele começa a ver. Eu imagino naquela bela manhã de primavera ou bela tarde, quando João Batista estava batizando ali nas margens do Rio Jordão, ele começa a sentir uma coisa poderosa. Isso que você está sentindo aí agora, olha, é. Aleluia! Ele começa a sentir: espera um pouquinho, ô seu João, quero ser batizado também. Espera um pouco, rapaz. Eu estou sentindo que ele está chegando. Ele quem, seu João? O senhor está resmungando aí. Quer calar a boca, hein? Fica quieto, hein? Eis que virá um após mim. Quem é esse? Eu acho que é ele que está chegando. Quem é ele? O povo já tinha medo do João Batista. Imagina, se esse homem que ele está dizendo, né, ele não pode nem desatar as alpargatas, deve ser o homem mais terrível do mundo. E João Batista batizava todo. De repente, João para, entre o batizado de um e outro, ele para. Se ele está chegando. Quem é que está chegando, seu João? É ele. Ele quem, seu João? Ele. Ele quem, seu João? Ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele. Ninguém disse que Buda era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Índia, até as vacas são deuses, mas não tira o pecado do mundo. Aqui no Brasil, os rituais afro matam galinha preta, mas sangue de galinha preta é sem vergonha. Não perdoa o pecado de ninguém. Hoje eu te ofereço aquele que João Batista apontou o dedo para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, tira, tira. Tira o pecado do mundo. Aí estou vendo Jesus chegando. João Batista começa a tremer como uma vara verde trilhada no deserto. Senhor, és tu mesmo? Devo esperar outro? Como é que é? Sou eu mesmo, João. Me batiza. Senhor, sou eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Convém cumprir a lei dos homens, João. Vem, vamos, me batiza. E João Batista para o batismo e começa a batizar Jesus. A Bíblia diz que quando ele começa a jogar Jesus dentro da água e começa a sair, uma voz ecoa nos ares e simultaneamente todo o povo que estava ali começa a ver a visão do Espírito Santo em forma de uma pomba que começa a descer sobre a cabeça de Jesus, e do céu se ecoa ecoa nos ares o som de uma voz mais potente do que 200 megabytes de poder e aí do céu ecoa a voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia! Aleluia! O Cordeiro de Deus que perdoa pecados está aí. Está aqui esta noite. A guerra se intensifica. Mas ninguém na história do ser humano, em nenhum momento na história universal, há o registro de nenhum desses deuses, seja da Índia, do Brasil, do meio dos índios, em qualquer lugar, na Índia, na África, ou qualquer universo, qualquer parte desse universo, não houve um na história que pudesse ressuscitar um morto. Jesus ressuscitou de montão. Satanás colocou a morte porque ele tinha a chave da morte do inferno. Jesus chegou lá e dizia: sai para fora, Lázaro. Levanta-te, é Deus de poder, poder, poder. Aleluia. Oh, glória. Se agarre aí na cadeira. É poder de Deus. Você está sendo renovado hoje. Você vai falar língua estranha agora. Os dons espirituais vão voltar. Já está voltando. Sinta a glória. Sinta o poder. Sinta o poder agora. Aleluia. Satanás começa a se preocupar. Não tinha mais jeito. Usou todos os meios, todas as argumentações. Como é que vamos fazer? Vamos usar a dor. E caluniaram Jesus. Conseguiu com um Judas da vida. Tem muita gente vendendo Jesus já. Pela lei da teoria da probabilidade, cada 12 sempre tem um sem vergonha da vida. Não vá perder a tua fé por causa de um Judas da vida. De cada 12 sempre aparece um. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade ainda, o amor de muitos vai esfriar. Não perca a tua salvação por causa dos mercenários, dos sem vergonha, dos trambiqueiros que andam aparecendo por aí. Fica com Jesus, fica com Jesus, fica com Jesus. Oh, aleluia. Judas vendeu Jesus por 30 peças de prata. Você está vendendo Jesus por menos. Você está vendendo Jesus por esse vídeo erótico que está guardado aí na tua casa. Você está vendendo Jesus por esse toco de cigarro, por esse pacal de maconha, por esse crack em nome do Senhor. Você não está vendo que o Satanás quer te enganar? Hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui, quer te ajudar. Glorifica a Deus, é a tua oportunidade. Aleluia. E de fato se intensifica de tal maneira a guerra entre todo o inferno contra Jesus, que ele sobe no monte para orar. Nem os discípulos aguentaram, ficaram lá dele, adormeceram. Era tanta treva, era tanto demônio, que os discípulos fraquinhos não estavam preparados. E o próprio Jesus vai ao Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Satanás pensou: vai pecar agora. Mais. Vamos oprimir ele mais. Agora. No entanto, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua que está no céu. Aleluia. A guerra se intensifica. Arrumam um julgamento forjado. Quem conhece um pouco de direito sabe que foi o júri mais infame que pudesse haver na face da terra. Não havia argumentos para tentar destruir aquele homem, mas demônios estavam por trás, os mesmos demônios que ainda estão no mundo hoje. Eu quero que você, telespectador, saiba que não espere por dias melhores nessa terra, não espere por justiça social, não espere que o Satanás vai ter dó de você, não. Os demônios estão aí prontos para te destruir, mas quero te trazer a nova esperança. Jesus está aqui também para te ajudar. Aleluia. E a força se intensifica dos demônios. Naquela hora, Jesus é condenado. O povo prefere libertar o ladrão, aquele que matava a família, chamado Barrabás. Ainda houve uma tentativa de libertá-lo, mas o povo preferiu, tentado por forças demoníacas, preferiu ficar com Barrabás. Parece que a sociedade não mudou. O povo prefere quem anda errado, quem faz coisa errada, quem fala palavrão. O povo parece que prefere quem anda com o bandido. O povo parece que prefere o erro. Ora, o indivíduo anda com a Bíblia debaixo do braço, o povo critica, rejeita, zomba. Hoje a sociedade mudou de tal forma que o certo virou errado. Andar certo hoje é errado, e andar errado hoje virou certo. Não querem aceitar soluções espirituais, criticam e zomba dos crentes que estão aqui, mas nós não vamos curvar diante de você, Satanás. Vai-te embora, demônio, porque a glória de Deus está aqui conosco. Você está sentindo a glória de Deus? Levante a mão e glorifique, glorifique, glorifique, glorifique ao Senhor. Jesus é condenado, imediatamente arrancam as suas roupas, colocam em trajes sumários para envergonhá-lo. Estava por trás disso Satanás, atrás de cada soldado, atrás de cada pessoa que lhe atirava pedra, cuspia, apedrejava, esbofeteava, estavam demônios, miríades de demônios. E agora, miríades não, perdão, legião de demônios, miríades é para anjos. E agora, tiram as suas vestes, colocam uma coroa de espinho. Mas quem é que estava por trás dessa coroa? Satanás chega e encosta bem o seu ouvido na boca de Jesus e espera aquela hora que os soldados colocam a coroa de espinho na cabeça dele. Quando os espinhos entrassem na cabeça de Jesus, eu creio que naquela hora Satanás pensou: é nessa hora que ele vai murmurar, vai reclamar, aí pronto, pecou, acabou o plano de salvação. Vamos agora, todo o inferno. Peca miserável. A coroa de espinho entra na cabeça de Jesus. A dor é atroz. Mas a Bíblia diz que como uma ovelha muda, Jesus não abriu a sua boca. Não pecou, não é possível. Vamos fazê-lo pecar. Vamos chicoteá-lo. Arrumem chicotes com chumbo nas pontas, com coisas cortantes. Vamos arrasar esse homem. Vai ter que murmurar daqui até o Calvário. Peca, miserável. Peca, Jesus. Murmura. Peca. Peca. Peca. Durante toda a via dolorosa, as costas de Jesus estavam em carne viva, carregando a cruz pela via dolorosa. O povo cuspia, murmurava, peca! Mas Jesus suportou calar. Glória! É hora de adorar a Deus, meus irmãos. Por alguns segundos, eu já vou terminar. É hora de adorar a Deus. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia! Aleluia! É hora de adorar a Deus! É hora de adorar a Deus! É hora de adorar a Deus! Eu vou concluir agora. Eu quero concluir nesse instante. Quando chegou na cruz, as forças de Jesus já eram poucas. Deitam Jesus na cruz. Satanás pensou: na hora que enfiar esse prego nas mãos dele, vai pegar! Pega aquele nervo mais dolorido lá e lasca-lhe o martelo e o prego na mão dele. Peca, miserável. Jesus não pecou. Na outra mão, peca, Jesus. Jesus não pecou. Levante essa cruz, na hora que essa cruz tocar no poste lá no chão, vai rasgar a mão dele por causa do peso dele. Na hora que essa cruz tocar lá no fundo, a mão dele vai rasgar, porque ele vai estar preso só nos pregos. Faz ele pecar agora, é agora. A Bíblia diz que a coisa foi tão feia que a Bíblia diz que naquele lugar os céus escureceram, porque o inferno todo estava ali. Peca, miserável. Imagina na hora que a cruz tocou no fundo daquele buraco, para ficar de pé. As mãos devem ter rasgado, Jesus deve ter sentido a dor atroz, mas ele, como uma ovelha muda, suportou calar. Agora ele não vai aguentar. Olha, parece que ele vai falar alguma coisa. Ele vai falar alguma coisa. Ah, grava aí, grava aí, grava aí. Ele vai falar, ele vai desistir. Deus meu, Deus meu. Jesus estava num momento em tão forma humana que nem chamava Deus de Pai. E dizia: Deus meu, Por que me desamparar? Mas peca! Não pecou, aleluia! Satanás, desiste, homem, desiste! Aleluia! Aleluia! Os céus estavam em expectativa, o universo para, os homens param. Eram os homens contra Jesus, era o inferno todo contra Jesus, eram demônios contra Jesus, era Satã contra Jesus, e o céu, ninguém podia fazer absolutamente nada, todos tinham que aguardar. Um homem só teria que vencer sozinho toda a terra e todo o inferno: Jesus. Os anjos diziam: quer que nós arranquemos o teu filho de lá, Pai? Não, ele tem que vencer sozinho. Eli, Elaí, Lama, Sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Meu filho, se tu não venceres agora, toda a humanidade estará perdida. Não há esperança. João tem chorado muito porque não há quem possa tirar este livro. Se tu não fizer isso, este livro que está aqui no trono pertencerá a esse que te tenta agora. Aguenta mais um pouco, meu filho. Horas de dores, os céus se escurecem, Satanás tenta fazer tudo, era a última cartada, era a última jogada. Parece que ele vai falar alguma coisa. Manda lá, vai lá ouvir o que ele vai falar. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E agora? O que é que vamos fazer? Conseguimos matar o homem, mas agora adianta? Agora não adianta. Lá no céu os anjos gritam, eles comemoram: Jesus venceu! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! Oh, Rebaixandaremaha! Aleluia! Rasguem o véu do templo de cima a baixo. Agora os homens podem chegar até a mim. Agora todos, raças, tribos e nações. Shalayamakandarebashoramahanda. Maestro, chame todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins. Preparem o mais lindo cântico que o céu jamais cantou e que o universo jamais ouviu. Nesse cântico vocês têm que escrever assim: aleluia, aleluia, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, foste morto e com seu sangue compraste para Deus homem de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Aleluia! E ainda você tem coragem de ficar com essa cara triste, minha irmã? Esse cântico é para você. Tudo preparado, tudo preparado. Jesus, volta! Não, ele ainda está no túmulo, Jesus. Ô, Pai, Jesus ainda está no túmulo. Quem é que está tentando segurar? Eu creio que Satanás tentou segurar Jesus até a última hora. Por 3 dias ele ainda fica no túmulo, mas ao terceiro dia não houve pedra, não houve túmulo, não houve demônio, não houve espírito imundo, nem Satanás, ninguém, nem a morte podia segurar Jesus. E eis que ao terceiro dia Deus manda o seu espírito e ele sai triunfante do túmulo. já tendo nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Levante a mão e glorifique a Deus. A esperança voltou, a esperança voltou, a esperança voltou. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Meu filho, volta. Mãe, está na hora, meu filho. Está tudo preparado para você aqui. Esse livro é teu. Deixa eu sentir o gosto da vitória, pai. Deixa eu ficar com os meus discípulos um dia. Aleluia, Jesus foi ficando um, dois dias. Vem cá, Tomé, seja crente, não incrédulo. Vem cá, Pedro, você fez coisa errada, mas apacenta o meu rebanho. E foi chamando um após outro. E vocês vão todos se preparar. Eu vou ter que voltar, o Pai está me chamando. Mas vocês vão ficar aqui em Jerusalém. Fique em Jerusalém que eu vou dar um presentão para vocês. O que, que é, Jesus? Vocês vão receber aquilo que o João Batista falou. Ele vos batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Fique em Jerusalém, até que do alto você já é revestido de poder. Oh, glória. Quarenta dias com o discípulo. Chegou a Jesus. Fica mal, pô. Não tem jeito. Eu vou, mas o Espírito Santo vai vir para vocês. Fique tranquilo. Até logo. Até mais. Eu voltarei para vós. Estão me ouvindo? Aí, povo de Guarulhos, eu vou voltar, tá me ouvindo? Por que você está triste? Eu vou voltar. Diga glória a Deus, a esperança não acabou. Eu vou voltar! Lá no céu, ei, coisa maravilhosa! O Pai estava no trono. Tá chegando? Hein, Miguel? Atrás, Gabriel, tá chegando? Ele tá subindo, pai. Mande os clarins tocarem. As trombetas agora. A hora que abrir. Quem é este? Rei da glória. Jesus foi entrando, o coral de anjos, 24 anciãos, e milhares de anjos e querubins começaram a cantar: eis o Cordeiro que foi morto, e para si resgataste homens de todas as raças, tribos e nações. Fica de pé, povo de Deus, não há mais como falar esta noite. Jesus tomou o livro está na mão dele. Aleluia, a esperança voltou. a esperança é nossa. Aleluia. Aqui esta noite é isso que faz o desempregado que está aqui dar glória a Deus. É isso que faz essa pessoa sem casa, sem teto, sem carro, sem propriedade falar a língua estranha, glorificar a Deus. A esperança está aqui. Esperança volta ao coração, que a emoção retorna, que o sorriso lhe é devolvido, que a estampa da felicidade retorna ao seu semblante. Eu não conheço ninguém aqui, mas se você anda desesperado, perdeu a esperança no homem, Jesus está aqui esta noite. Ele te devolve a esperança perdida. A esperança para você, meu jovem. O futuro não vai ser um Brasil melhor. O futuro não vai ser o Mercosul. O futuro não vai ser a OTAN, não vai ser a ONU, não vai ser nenhuma organização humana. O futuro é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está aqui para te devolver a esperança perdida. Qual é a tua esperança? No teu emprego? No sucesso dos homens? 5 garotos irreverentes saíram daqui, acharam que a esperança era o sucesso na música, e tudo acabou tão rápido, entristeceu tantos jovens, e muito mais a mim, porque fiquei imaginando quantos como eles imaginam que a esperança está no sucesso humano. Elvis Presley pensou que o sucesso humano seria tudo e acabou da forma como todos nós conhecemos. Deixou a Assembleia de Deus, ganhou sucesso que nenhum homem chegou a galgar, mas tudo acabou numa cova rasa. Eu te ofereço algo melhor. Eu te ofereço a eternidade com Jesus Cristo. A esperança existe e ela está aqui esta noite. Eu sei que tem muita gente aqui hoje que precisa desta esperança. Eu sei que Deus falou fortemente com a tua vida esta noite. Eu quero convidar hoje todas as pessoas, sejam crentes ou não, pessoas que estão desanimadas, que perderam a alegria espiritual, que precisam fazer um concerto com Deus. Eu pediria agora, a hora já venceu, mas quem está preocupado com hora, vem aqui à frente agora, nós vamos te ajudar em oração nesse instante. Talvez você, rapaz, tentou de tudo e hoje sente que precisa do encontro com Deus. Venha aqui à frente agora, venha moço, venha rapaz, você que está em cima, lá atrás, aqui no corredor, você que vem em busca de um programa, hoje você está tendo um encontro com Deus, a esperança lhe é restituída. Venha aqui à frente agora, venha. Aleluia. Vamos cantar juntos. Diga a Deus, renova a minha esperança. Já não quero ser igual. Toda a igreja cantando, glorificando a Deus. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. porque tudo que há dentro de mim. Se alguma coisa necessita ser mudada, venha aqui à frente agora. Venha, lá em cima, vem. É hoje, é dia de bênção de Deus. Venha, você que está em cima, venha. É hora de você. É hora de agora. Levante as suas mãos para os céus e vamos orar agora por essas pessoas que aqui estão. O ministério vem à frente e estende as vossas mãos para essas pessoas agora. Eu quero convidar o ministério para orar. Todos agora orando por essas pessoas que aqui estão. Elas estão clamando por uma bênção. Elas estão pedindo uma bênção agora. Elas estão entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. Oh, Dink, o pessoal do Dink esteja envolvido nesse trabalho aí. O ministério, juntos agora. Você que está aí nas arquibancadas, você que está aí no meio, estende as suas mãos assim, ó. Estende as suas mãos assim agora. Há pessoas aqui sendo batizadas no Espírito Santo. Há pessoas aqui agora sendo curadas. Há pessoas aqui agora recebendo a libertação. Aleluia. Ainda há oportunidade para você. Ainda há oportunidade para você. Pode sair do teu lugar. Ainda há, ainda há. Está vindo ainda mais gente. Está vindo ainda mais pessoas. Está vindo ainda. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Está vindo mais gente ali. Aleluia. Nós vamos orar. O ministério impetorando. Os músicos, por favor. Só um minutinho. Aleluia. Aleluia. O ministério agora, estende as vossas mãos e ore. Vamos orar agora. Deus e Pai, a igreja orando. Deus e Pai, Deus e Pai, aqui estão essas pessoas, Senhor. Senhor Jesus, elas estão necessitadas. Elas estão pedidas de uma bênção. Traz a renovação agora. Traz o batismo do Espírito Santo agora. No nome de Jesus Cristo, receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Receba a cura da tua enfermidade agora. O seu problema agora seja solucionado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Os irmãos do DINC, por favor, trabalhem agora. Os irmãos do DINC, trabalhem agora. Dê as pessoas que aceitaram Jesus aí. Aleluia. Tome o nome. Tome o nome. As pessoas que aceitaram Jesus. Vai ao lado ali, ó. Procure ao lado ali. As pessoas que aceitaram Jesus. Aleluia. Tem muita gente que foi renovada aqui. Aleluia. Estou ouvindo agora a cantora Carla. Peixe, pão.